Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz de Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Está mesmo? Jesus é bom, né? Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero orar para entregar esse tempo de palavra, mas que presença tão especial nós estamos vivendo aqui hoje. Você pode perceber a presença de Jesus aqui nesse lugar? Que tempo especial, que presença especial nós estamos vivendo hoje aqui. Há um ambiente onde Jesus, ele se faz presente, um ambiente onde ele faz presente, coisas novas acontecem. Eu estava hoje preparando essa palavra e ali no meu escritório e eu percebi tanto ali a presença de Deus, tanto. E hoje aqui, quando eu cheguei, eu percebi que Deus estava confirmando algumas coisas que Ele ministrou meu coração sobre hoje à noite. E eu creio que Deus vai fazer algumas coisas aqui hoje à noite que Ele já preparou desde a eternidade e Ele atraiu você para este lugar. Então, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre a sua vida nessa noite, coisas que talvez você venha vivenciando já há um tempo. Deus ministrou muito forte ao meu coração hoje. Ele quer hoje aqui iniciar coisas novas. Ele quer hoje aqui romper com coisas que talvez venham se arrastando há um tempo na sua história e na sua vida. Amém? Você crê nisso? E Ele é o único que pode fazer isso, querido. Ninguém pode fazer isso. Só Ele é capaz de fazer. Então, eu quero, nesse momento, orar. Quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Feche os teus olhos e pense naquilo que o Espírito Santo precisa cumprir no seu coração, na sua vida, nessa noite. Pense naquilo que o Espírito Santo quer e deseja fazer na sua história, nesse lugar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, colocar, ó Deus, a nossa história diante do Senhor. Há coisas que o Senhor, ó Pai, quer realizar aqui hoje. Nós estamos numa terça profética, num lugar, ó Deus, preparado para vivenciar os teus milagres, vivenciar, ó Pai, as tuas ações. Ó Pai, cada terça-feira nós temos visto o teu agir nesse lugar e que hoje não seja diferente, que o Senhor se manifeste poderosamente, de uma maneira sobrenatural aqui no nosso meio. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer, por tudo que o Senhor já, ó Deus, está cumprindo no nosso meio, na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 137, por favor, você que está conosco online, recebendo também essa palavra, fique conosco até o final e que sua vida seja muito abençoada também neste momento. Salmo de número 137. Talvez esse faz parte de um contexto de salmos, antes de nós lermos, dos mais difíceis de serem lidos e entendidos, porque são chamados salmos imprecatórios. Imprecar significa lançar uma maldição ou punição sobre alguém. Os salmos imprecatórios, irmãos, eles são salmos, são orações em que o salmista pede o julgamento e a punição de Deus sobre seus inimigos. É muito difícil de interpretar os salmos imprecatórios. São salmos desafiadores. Muita gente, por falta de sabedoria, acaba usando de uma maneira equivocada esse tipo de linguagem, esse tipo de salmo. Acaba confundindo um pouco as coisas, porque nos salmos imprecatórios você tem a expressão de emoções muito fortes, como dor, raiva, como força, como desejo de justiça e até mesmo vingança. E é interessante você perceber que nunca esses salmos eles têm uma ação direta das pessoas, mas eles são sempre dirigidos a Deus, para que Deus faça a justiça, para que Deus cumpra a sua palavra na vida daquela pessoa, daquela nação, daquele inimigo. Então ele tem sempre um contexto muito específico. Por que eu estou fazendo essa explicação e essa introdução? Porque nós precisamos entender esse salmo à luz dessas orientações. Faz parte de um salmo imprecatório, então nós vamos ver aqui algumas expressões, algumas palavras extremamente fortes, e nós precisamos entendê-las no seu contexto original para depois ver qual é a mensagem de Deus para nós, porque salmo imprecatório também é palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Mas não é para você sair pedindo para Deus se vingar dos outros, não. Não é para você fazer música aí, pedindo para que Deus acabe com seus inimigos, né? Que eles vão ver a sua vitória e tudo mais, né? Não é para você fazer isso, não. Não é para usar o salmo imprecatório de uma forma indevida. Vamos ver a palavra. Vamos lá, deixa ela ministrar o nosso coração. Salmo 137, está aberto aí? Amém? Amém? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e dos que fizeram quando, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. É um salmo muito forte, não é? Muito forte. Mas eu quero falar com você hoje sobre esperança. E você vai perceber que esse salmo também tem uma mensagem de esperança. Diga comigo: esperança renovada. E eu pergunto para você nessa noite: qual o significado você tem dado à sua história? Qual é a lente que você tem olhado para a sua vida até hoje, para os seus dias até aqui? Eu quero hoje convidar você a olhar para a sua história, para a sua vida, por mais difícil que ela tenha sido, por mais difícil que ela seja, sob a ótica da esperança. A Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de uma história de esperança, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Você vai perceber a revelação de Deus a partir de uma perspectiva de esperança. Por exemplo, quando você abre lá em Lamentações, capítulo 3, versos 19 a 21, o profeta Jeremias, ele diz assim para nós: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim, mas todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Percebe que a esperança, ela não é uma motivação vazia, não é a desconsideração da sua realidade. O profeta Jeremias, ele diz: eu lembro-me da minha amargura, eu lembro-me do meu pesar. Irmãos, esperança não é negar a realidade, não é dizer para você mesmo que está tudo bem, quando na verdade está tudo ruim. Esperança não é motivação vazia, que não tem segurança ou não traz segurança para nós. A Bíblia, ela não é um livro motivacional. Nós estamos hoje numa era das motivações, de despertamento de motivações. Cuidado com isso. Cuidado com as misturas do Evangelho como sendo uma mensagem apenas motivacional, para motivar você, para levantar você, para impulsionar você, mas quando você sai da igreja, você cai na realidade. E aí você percebe que aquela mensagem era muito vazia, ela não tem sustentação, ela não te sustenta no dia mau. Nós cantamos aqui: servir a Deus no dia bom e no dia mau. A esperança bíblica não nega a realidade. O profeta Jeremias, ele faz questão de mencionar: eu lembro da minha amargura, a minha alma desfalece dentro de mim, mas todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. A Bíblia não é motivacional, mas ela é esperançosa. Ele é um livro de esperança. Por quê? Porque ela aponta para um futuro certo, seguro e glorioso. Nós sabemos o final da história, nós lemos Apocalipse 22, nós sabemos o final da história. Então, o apontamento da palavra é um futuro glorioso, é um futuro seguro, é um futuro certo, mas em nenhum momento a Bíblia nos garante ou nos assegura que nós não passaríamos por turbulências, por situações difíceis na nossa vida. Só para você entender um pouco melhor, você assistiu aquele filme antigo já, Titanic? Assistiu? Do Leonardo DiCaprio, lá, da menina lá, que eu não sei o nome, esqueci o nome dela, né? Um filme que, na sua época, quando ele foi lançado, foi uma febre. Ele é uma ficção de um naufrágio real. O Titanic foi projetado para ser o navio mais seguro da sua época. Não podia afundar, ele foi projetado para não afundar. Muito bem, afundou. Porque os homens fazem planos, né? Afundou, e os planos dos homens são falhos. Mas me chama a atenção naquele filme, quando você for assistir de novo, preste atenção nisso, o navio está afundando, as pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, aí tem um grupo de violinistas que resolve se reunir para tocar. Larará, né? Larará. E o navio está afundando. Isso é motivação. Isso é uma mensagem motivacional. Ela te deixa extasiado quando ela está te distraindo do naufrágio. A vida está afundando e você está ouvindo canções de ninar. Se distraindo. Quando tinha que tomar uma decisão, quando tinha que tomar uma posição, quando tinha que mudar de rumo, quando tinha que mudar de vida, o navio está afundando, está naufragando, a família está acabando, o casamento está acabando, o negócio está indo à ruína, as emoções estão definhando, e você está com os olhinhos fechados ouvindo canções de ninar. Isso é mensagem motivacional. Isso é a mensagem que traz um afago para o seu ego. Enquanto a sua realidade está desmoronando, você está recebendo uma fala, uma palavra, uma mensagem que está te levando para um êxtase emocional e está te mantendo ali. Mas um dia a conta chega, eu preciso te dizer isso. A Bíblia não tem compromisso, irmãos, com as minhas emoções tranquilizadas. A Bíblia tem compromisso com a sua mensagem, com a sua palavra. E a sua mensagem é uma mensagem de esperança, que nem sempre é uma mensagem que nos motivará. Amém? E por que eu estou introduzindo com essa fala? Porque o Salmo 137 é uma mensagem de esperança, mas não é uma mensagem motivacional. O Salmo 137 fala de um tempo muito desafiador para o povo de Deus. Aqui, o salmista, ele se reporta a uma experiência do passado e que o leva a lembrar de uma profunda, ou de um tempo de profunda desesperança, que é o tempo da experiência do cativeiro na Babilônia. Foi um tempo difícil e desafiador para aquele povo. A cidade de Jerusalém, ela foi sitiada, saqueada, invadida, destruída pelas tropas de Nabucodonosor no ano 586. Aliás, essa invasão do ano 586 foi apenas a terceira deportação. Houveram duas outras antes dessa, mas essa foi a definitiva. Jerusalém foi destruída com essa deportação. O templo foi destruído, foi incendiado, os muros foram derrubados. O povo foi levado então para uma terra estranha, perdeu seu templo, perdeu suas casas, suas terras, sua pátria, sua liberdade, suas famílias. O povo judeu passou por quase 70 anos naquele lugar. Você conhece um pouco a história? E aqueles que voltam então de Jerusalém, 70 anos depois, o Império Persa autoriza o povo a voltar, eles agora estão lembrando da calamidade que eles haviam passado e enfrentado. Eles estão ali agora, no Salmo 137, trazendo à memória um passado de dor. Eles haviam ali em Babilônia deixado de cantar. Eles haviam ali em Babilônia, em algum momento, pendurado suas harpas. Aqui, no Salmo 137, o cativeiro havia passado, mas as memórias amargas não. Irmãos, assim é o que acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes as situações que nos prendem e que nos afetaram, elas passaram, mas nós permanecemos presos a elas. Nós permanecemos presos a cativeiros na alma. Quando nos lembramos, quando as nossas memórias são ativadas, muitas vezes nós caímos em profundos desgastes da nossa vida, não tanto por aquilo que nós enfrentamos no presente, mas por aquilo que nos lembramos do passado. Estamos presos, cativos. Às vezes, e muitas vezes, não é um cativeiro físico, onde nós estamos presos, acorrentados em algum lugar. Não, a nossa alma está presa, a nossa alma está prostrada, a nossa alma está quebrada. Viver sem esperança é viver num cárcere da alma, e que talvez seja o pior dos cárceres possíveis. Todos nós aqui carregamos consigo passados, memórias, experiências, boas e ruins. A questão é que o passado, ele não é ruim em si. O problema é quando o passado deixa de ser um tempo para se tornar o nosso presente. Para muitas pessoas, o passado, ele não existe. Na verdade, ele é o seu presente, porque ele é vivido novamente no seu presente, no meio de um cativeiro emocional. As pessoas vivem um presente, mas na verdade elas estão cativas, presas a um seu passado de dor, que muitas vezes está lá atrás, e às vezes anos atrás. Essa era a experiência do Salmo 137. O cativeiro havia passado, mas o coração estava amargurado. Eles se lembravam daquela experiência de Babilônia de Jerusalém, com um coração cativo ainda, com um coração paralisado, preso. Irmãos, a palavra de hoje, como eu disse, é uma palavra de esperança. Então, o movimento que o Espírito Santo quer nos fazer hoje aqui é nos levarmos a termos a nossa esperança renovada e nos libertarmos de cativeiros da nossa alma, de coisas que ainda nos prendem, de coisas que ainda nos fazem lembrar com muito pesar, com muita dor, de experiências que vivenciamos. E é claro que muitas vezes essa palavra de hoje vai ser apenas mais um tijolinho aí na obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Ninguém tem a pretensão de resolver a nossa vida com uma única palavra. É claro que o Espírito Santo usa tudo, irmãos, ele usa tudo, absolutamente tudo, para que os seus propósitos sejam cumpridos na sua vida e na minha vida. E talvez essa palavra seja mais um tijolinho na obra que ele está fazendo, que já começou há muito tempo, não começa hoje, já começou há muito tempo na sua vida e na minha vida. Amém? Amém. A primeira coisa que eu quero liberar ao seu coração para ter a sua experiência renovada e a minha também: identifique o que tem roubado suas forças. Pergunte para você mesmo, vamos lá, faça um exercício. O que tem roubado as minhas forças? Pergunte para você, fale sozinho agora, diga. O que tem roubado as minhas forças? Poucos fizeram isso. Você acha que falar sozinho é coisa de maluco, não é? Mas vamos lá, eu digo para você que não é, eu te garanto. Diga o seu nome, diga assim: Augusto, o que tem roubado suas forças? Pergunta, vamos lá. O que tem roubado as suas forças? O verso 1 do Salmo 137, ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Irmãos, identificar o que tem roubado as nossas forças é o primeiro passo para romper com cativeiros da nossa alma. Identificar o que tem roubado as nossas forças é o primeiro passo para romper com ciclos de escravidão. E às vezes é difícil fazer esse exercício. Às vezes é difícil ser honesto consigo mesmo. O que eu estou dizendo para você é que essa palavra talvez seja apenas uma provocação para que você possa de alguma forma se despertar para algo novo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que Deus já planejou fazer na sua história. Mas qual é o nome do seu cativeiro? O que te prende? O que te volta a virar a página que você já venceu, que você já passou? O que te provoca a ficar preso a experiências que já passaram e que não mais fazem parte do seu cotidiano, do seu presente? O fato é que todo cativeiro machuca o coração. Todo cativeiro rouba a alegria, o entusiasmo, a esperança. Mas a boa notícia de hoje é que todo cativeiro pode e precisa ser superado. Essa é a boa notícia de hoje, essa é a boa notícia do Salmo 137. Eles estavam falando de uma experiência que havia se passado, é um salmo pós-exílico, o exílio já havia passado, Deus já havia decretado a volta para Jerusalém. Todo cativeiro pode ser superado, todo cativeiro pode ser trazido a um novo sentido, pode ser conduzido a uma nova história, uma nova página. Deus pode escrever uma nova página na sua história e na sua vida, não importa o que você viveu, não importa o que você passou. Aleluia! Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmãos. Todo cativeiro pode ser superado, pode ser vencido. Creia nisso. Essa é uma palavra de esperança. Você pode perder tudo, tudo, absolutamente tudo na sua vida, mas a fé e a esperança são tudo que você não pode perder. A esperança de que Deus pode nos levantar. A esperança de que Deus pode fazer algo novo de uma história que foi machucada, de uma história que foi afetada, de uma história que de alguma maneira foi paralisada em algum momento dela. Então levante-se, Deus pode fazer algo novo, Deus pode realizar coisas novas na sua vida e na minha vida. O Salmo 42, do verso 11, o salmista diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por isso que eu disse que falar sozinho não é coisa de maluco. O salmista está falando sozinho. Se você não tem esse hábito, eu quero te recomendar. Tem vezes que eu estou no meu escritório falando. Aí chega a Lu: está falando com quem? É comigo mesmo. Ela vira assim, né, olha para cima, né? Tipo assim, maluco, e vai embora. Deixa ele. Eu converso mesmo, irmãos, eu converso comigo mesmo, converso, não é palavras soltas, eu falo comigo, eu preciso ouvir a minha própria voz. Eu sei, eu sou mesmo. Mas vamos lá, o Salmo 42, verso 11, o salmista está falando com ele mesmo, e ele está dizendo assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha, olha a ordem que ele dá para a alma dele, olha a ordem que ele dá para ele mesmo. Em alguns momentos você vai precisar dar algumas ordens para a sua alma, para as suas emoções, para você mesmo. Ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Há alguns momentos que você vai precisar sim falar para você mesmo, falar para as suas emoções, para os seus sentimentos, o que a palavra está dizendo. Não são palavras vazias, não é frases motivacionais, é o que a palavra está dizendo. Você vai precisar lembrar as suas emoções, os seus sentimentos, do que a palavra diz, porque mais importante do que o que você sente é o que a palavra diz. Lembra do exemplo de Elias? Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele está prostrado, com as suas energias sugadas, sem forças. Ele havia combatido os profetas de Baal e da deusa Zerá, cerca de 850 profetas. Ele estava muito animado, mas ele fica sabendo que Jezabel havia dado ordens de que ele morreria. Estava todo mundo perseguindo Elias. Ele deixa o seu companheiro, o seu discípulo, numa cidade e vai para o deserto sozinho. E ali a Bíblia diz no deserto que ele está prostrado, ele está caído, está desanimado, está sem força, sem esperança, angustiado, abatido. Mas a Bíblia diz também que Deus envia um anjo para visitá-lo. Interessante isso. Interessante você pensar que quando Elias estava no seu auge, início do capítulo 17, Elias está no auge, Elias está com toda força, com todo ânimo, com todo entusiasmo, e Deus o manda ir lá para as torrentes de Querite, e ele vai lá para se esconder, e Deus manda que ele fosse servido por corvos, e depois que a água seca, ele vai para uma cidade, se eu não me engano, chamada Sarepta, e ali ele ordena uma viúva para alimentá-lo, e ali ele fica por, se eu não me engano, cerca de 3 anos, sendo alimentado por uma viúva. Ele está no seu entusiasmo, mas quando ele cai, quando ele está prostrado, quem Deus manda servi-lo? Um anjo. Quando ele está animado, ele manda um corvo, quando ele está desanimado, ele manda um anjo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você está desanimado, Deus vai mandar pessoas especiais te servirem, Deus vai te mandar pessoas especiais, entregar uma palavra para o seu coração, porque ele sabe que o seu coração está ferido, ele sabe que o seu coração está dolorido. Então, quando você está angustiado, quando você está desanimado, espere por uma visita sobrenatural. Deus vai falar com você, Deus vai mandar um anjo, Deus vai mandar um suprimento, Deus vai mandar uma provisão. Ele conhece a sua dor e ele é o único que pode renovar você no dia mau. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias se levantou, Elias correu por 40 dias, 40 noites até o Monte Horebe. A força daquela comida levantou Elias, a força daquela presença levantou Elias. Não encare como definitivo algo que é transitório na sua vida. O deserto é um lugar de passagem. Os rios da Babilônia são lugares de passagem. Um dia o cativeiro terminou, um dia o cativeiro terminará. Há uma promessa do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9, como eu não gosto de falar promessas que não sejam as promessas da Bíblia, eu vou citar o texto aqui para você. Segundo Crônicas 16, 9. Há uma promessa de Deus aqui para aqueles que estão desfalecidos, para aqueles que estão cativos na sua alma, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Percebe? Há uma promessa de fortalecimento para aqueles que lhe dedicam o coração. Elias foi alguém que dedicou a sua vida, o coração ao Senhor, e o que o Senhor fez no momento que ele mais precisou? Estava ali presente, fortalecendo a sua vida e o seu coração. Há um novo ânimo de Deus para aqueles que dedicam a Ele o seu coração, a sua vida. Há uma nova força, há um novo estágio, há um novo capítulo para aqueles que lhe dedicam a sua vida e o seu coração. Queridos, essa não é uma invenção minha, essa não é uma fala solta, é uma promessa da palavra. Se apegue àquilo que a palavra diz, se apegue àquilo que a palavra determina sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e ela mudará o nosso estado de espírito. Amém. Ontem nós começamos aqui o ciclo 2025 do CR, celebrando a recuperação. Se você quiser entrar, ainda dá tempo, tá? Por enquanto, ainda dá, daqui a pouco não vai dar mais tempo, não. Mas, por enquanto, ainda dá tempo, que nós não temos ainda os grupos fechados. Toda segunda-feira, às 19 horas. E por que que eu amo esse programa? Porque esse é um programa centrado em Cristo. É um programa de restauração emocional, de codependências, centrado em Cristo. Em Cristo. Todo ele foi formado, formulado em Cristo. A partir, ele está baseado nas bem-aventuranças, por exemplo, lá de Mateus capítulo 5. Os passos do celebrante de recuperação, que cada um que faz, passa por cada passo, está centrado na Bíblia. Irmãos, uma vida centrada na palavra tem o seu estado de espírito alterado, mudado. Amém? Então identifique hoje o que tem roubado suas forças. A segunda coisa, para ter a sua esperança renovada, retire suas harpas do salgueiro. Vamos lá, diga comigo, é preciso retirar minhas harpas. Verso 2 diz assim, Salmo 137, ali nos salgueiros, está falando da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O povo de Israel na Babilônia decidiu não cantar, eles haviam pendurado suas harpas, os salgueiros eram árvores frondosas, às margens dos rios, com os galhos longos, e ali eles penduravam os seus instrumentos musicais. Então essa imagem do salgueiro é uma imagem que era vivenciada pelo povo que estava na Babilônia. E eu quero aqui trazer o contexto, para a gente não fugir, não torcer o texto. O contexto aqui explica essa atitude, porque os soldados caldeus, os soldados babilônios, eles estavam exigindo que o povo judeu cantasse para zombar deles, para que eles fossem motivo de zombaria. Então eles pediam para que os exilados entoassem canções sagradas, que eles cantavam no templo, para que então eles zombassem deles, porque o templo havia sido destruído. Então, nesse sentido, esses chamados prisioneiros da esperança, que estavam exilados, eles estavam sendo fiéis às coisas sagradas, às tradições, os valores daquela época. Mas eu quero pegar essa imagem, eu quero pegar essa fala e esse contexto e fazer você refletir aqui hoje, no século 21, ano 2025, à luz dessa palavra. Onde estão suas harpas no dia da aflição? Apesar da circunstância, querido, eu pergunto para você, você está cantando? Você está adorando? Ou você está paralisado na lamentação? Porque quem está ocupado com a lamentação somente, não levanta a adoração. Quem está ocupado com a murmuração, no dia da aflição, não levanta altares de adoração. E a adoração liberta. A adoração muda circunstâncias, a adoração rompe cadeias, a adoração, ela altera ambientes. Quer uma prova disso? Atos 16. Paulo e Silas estavam na prisão e a Bíblia diz que à meia-noite eles resolvem orar e cantar. E a Bíblia diz que os outros presos ouviram, então eles não estavam orando e cantando para si. Eles estavam orando e cantando abertamente, livremente, eles estavam fazendo barulho na prisão, eles estavam adorando a Deus, eles estavam ali se posicionando em adoração, e a Bíblia diz lá em Atos 16, no verso 26, de repente, diga comigo, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Entenda uma coisa, querido, a sua adoração provoca o de repente, ela promove algo poderoso dos céus, a adoração mostra quem está no governo da circunstância que você está enfrentando, a adoração mostra quem reina. Quando você murmura, você está colocando você mesmo no lugar de resolução daquela situação. Murmuração é falar entre os dentes. Murmuração é falar para si. A adoração, ela tem a ver com um ato de reconhecer que Deus é Senhor sobre toda e qualquer circunstância. Retire suas harpas, pegue-as novamente. Talvez por conta dos cativeiros, das situações da sua vida, você chegou a pendurá-las em algum momento. Talvez você desistiu de cantar, como aquele povo que, frustrado também e movido por uma situação difícil, eles desistem de cantar. Talvez você, movido por uma situação difícil e de muita pressão, você desistiu de cantar. Mas olhe para a palavra, Abacuque, por exemplo, capítulo 3, versos 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, aquele que pode todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é a minha força. Aleluia. Então hoje diga mesmo para a sua circunstância: o Senhor é a minha força. Diga para aquilo que tem roubado a sua força: o Senhor é a sua força, o Senhor é aquele que você exulta, o Senhor é aquele que você adora. Você não se dobra a mais ninguém, você não se dobra a nenhuma situação, a não ser ao Senhor, que é Senhor sobre toda circunstância. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a fazer isso sem desconsiderar a realidade. Está doente? Dê nome. Estou doente. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de falar o nome de doença. Aí eu estou com aquela coisa. Aquela coisa? É aquela coisa, aquela coisa. Aí procura uma madeira para bater na madeira. Não é? Não aqui em nome de Jesus, porque nós só temos homens e mulheres, aleluia, de muita fé. Amém? Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Entenda isso. Dê nome. Se você está vivendo uma realidade difícil na sua vida, dê nome. Não, pastor, se falar, trai. Para com esse negócio, querido. Para com isso. Vocês crendice boba. Para com isso. Você é crente. Você é homem e mulher da palavra. Você crê na palavra. Você não crê nessas coisas que falam por aí. Você crê na palavra. Não, pastor, disseram que se eu ficar falando muito na minha casa, o ambiente vai mudar. Querido. Pare com isso, dê nome. Se você está passando por situações difíceis, dê nome. Não é para você colocar isso num pedestal. Não é o outro lado da história também. Não faça da sua circunstância o seu cartão de visita. Não faça da sua circunstância a sua identidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aprenda a dar nome. Se você está enfrentando um inimigo, dê nome. Lembre do que nós falamos aqui hoje. Identifique o que está roubando a sua força. Mas entenda, um ambiente de adoração muda circunstâncias. A adoração, ela muda qualquer ambiente difícil. A adoração, ela traz o Senhor como Senhor da história. Ela reconhece o Senhor como Senhor da história. Ela rompe cadeias. Então recupere suas harpas, pegue-as novamente, não abra mão daquilo que o Senhor tem para você nesse tempo, amém? E por fim, para ter uma esperança renovada, busque por um coração receptivo ao novo de Deus. Diga comigo: coração receptivo ao novo de Deus. O verso 8, no Salmo 137, é muito difícil. Ele diz assim: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. O que o salmista está fazendo aqui, gente? É um salmo imprecatório. E nos salmos imprecatórios você vai ver muito isso. Você vai ver muitas expressões dessa forma. O salmista está fazendo uso aqui da justa retribuição em conformidade com a lei divina. A lei do Antigo Testamento, ela trabalhava muito com esse tema da retribuição. Esse era um tema muito comum, em você dar ao transgressor na mesma medida que ele transgrediu. Então, por isso, nós entendemos Que o que o salmista está pedindo é que Deus faça justiça na mesma medida que Babilônia fez com eles. E o que Babilônia havia feito com eles? Muito provavelmente, os babilônios haviam matado os seus filhos na frente dos pais como uma medalha, como um sinal da vitória ao povo judeu. Muito provavelmente, esses pais que foram exilados na Babilônia, eles viram seus filhos morrerem nas suas frentes. Eu fico imaginando que tipo de cena poderia ser essa. Então, eles fazem uso do que no Antigo Testamento era até mesmo permitido pela lei, a justa retribuição, e usam isso como oração. O problema, querido, ou solução, é que nós somos o povo da cruz. Nós estamos na segunda aliança, nós vivemos e desfrutamos de uma nova aliança. E isso eu acho que é uma solução. Hoje, nós, não é que nós não cremos na justiça de Deus, nós cremos na justiça de Deus, mas nós oramos pedindo a reconciliação e pedindo a transformação das pessoas. Por isso, cuidado com orações imprecatórias que estão disfarçadas de um coração amargo, vingativo, pesado, preso aos ressentimentos passados, disfarçados de orações imprecatórias. Pessoa que ora para que o outro se dê mal, chama isso de justiça de Deus e diz que está na Bíblia, que pode fazer isso, porque na Bíblia eles faziam isso. Cuidado com orações imprecatórias que estão disfarçadas de corações amargurados e pesados. Prefiro orar pedindo para que Deus mude seu coração, ao invés de orar para que Deus pese a mão sobre as pessoas que te fizeram mal. Olhe para você. Vê se há em mim, Senhor. Sonda o meu coração, Senhor. Você quer ter a experiência de viver uma esperança renovada? Então, busque por um coração receptivo ao novo. Não fique preso ao que aconteceu, não fique preso ao que você viveu, ao que fizeram com você. Use o caráter de Jesus como medida, como padrão de medida. Ame os seus inimigos, intercedam por aqueles que vos perseguem, por aqueles que os odeiam. Use o padrão da nova aliança, no que depender de vocês, tenha paz com todos. Use o padrão do que Jesus estabeleceu e se abra para o novo, dê um novo nome para a sua história. Você não é o que te aconteceu, você não é o que fizeram com você, dê um novo nome para a sua história. No Antigo Testamento era muito comum Deus batizar com novos nomes pessoas, porque nomes falavam de personalidades, falavam de destinos. Por exemplo, Abrão passa a se chamar Abraão, Abrão grande pai, Abraão pai de multidões, Sarai estéril, Sara fértil, Jacó, enganador, Israel, o homem que lutou com Deus, ou o príncipe de Deus. Percebe? Deus, para mudar o caráter e mudar o destino das pessoas, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também acontece, mas principalmente no Antigo Testamento, Deus mudava os nomes, Deus dava novos nomes às pessoas. Querido, em nome de Jesus, dê novos nomes à sua história. E tente se desvincular daquilo que fizeram com você. Tente se desvincular daquilo que você viveu. Simplesmente não porque alguém mereça o seu perdão, simplesmente porque Deus age em todas as coisas. Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas. Eu sei que essa história não é tão simples assim, eu sei que ela é difícil, mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a curar as nossas memórias. E curar memórias não é esquecer, esquecimento é amnésia é doença da alma. Deus não quer colocar em você doença, Deus quer colocar em você cura. O que Deus vai fazer não é que você esqueça, Deus vai fazer com que as suas memórias sejam curadas, é lembrar sem dor. Isso é curar memórias, isso é ressignificar memórias. Deus tem algo novo para a nossa vida. Deus tinha algo novo para aquele povo que por 70 anos foi exilado na Babilônia. Deus tem algo novo para você e para mim nos dias de hoje. Ele quer curar as nossas memórias. Ele quer trazer novos sentidos. Ele quer dar novos nomes a experiências difíceis que nós vivemos na nossa vida. Eu teria outros textos para ler, mas eu quero finalizar com Jeremias 29:11. Grave esse texto, escreva em algum lugar. Jeremias 29:11 diz assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em Jesus, você e eu, nós temos uma esperança renovada. Então hoje, querido, em nome de Jesus, levante-se, retire suas harpas do salgueiro, ou seja, pegue-as novamente e abra o seu coração para viver algo novo. Abra seu coração para o novo. Deus não pode fazer algo novo se você ainda está preso, acorrentado ao velho. Viva algo novo. O algo novo é muito especial, amém? Ontem eu fui assistir com meu filho o filme Minecraft. Fui no cinema. Eu não entendi nada, irmãos. Não entendi nada. Eu me dei conta ontem, já estou terminando. Eu me dei conta ontem que eu faço parte de uma outra geração. Meu filho sabia tudo. Meu filho tem 6 anos. Ele sabia tudo. Ele me explicou: pai, eles estão fazendo isso por causa disso. Pai, agora é isso. Pai, chega uma hora que passou um personagem, o pessoal começou a aplaudir no cinema. Eu não entendi nada. Aí eu perguntei para ele: não, pai, é porque isso aí é uma homenagem a um fulano que já morreu não sei que ano. Eu falei: eu vou até pesquisar esse negócio, porque eu não entendi nada. Todo mundo aplaudindo, do nada, irmãos, no cinema. Mas o que eu quero dizer para você? Qual é a lógica daquele filme? Quer dizer, a lógica não, mas o que me chamou a atenção é que o filme abriam-se portais. Eles acharam lá um cristal, e é claro, é uma ficção, eles acharam lá um cristal e o cristal abriu um portal para um novo mundo. E nesse novo mundo, as pessoas podiam fazer qualquer coisa. Nesse novo mundo, era um novo mundo totalmente diferente daquele mundo que eles viviam. E aí eu tentei relacionar isso com o Evangelho. Eu falei: eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui hoje. Querido, e não é que tem. Porque o Evangelho é como esse novo mundo, onde nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios, mas em Jesus nós podemos todas as coisas, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Evangelho é esse acesso a uma vida de esperança, é uma esperança renovada. O autor de Hebreus vai dizer que essa esperança, ela é âncora da nossa alma, ela é firme e ela é segura, ela é uma âncora, ela nos mantém estáveis, seguros, num mundo de muita instabilidade e confusão. Jesus é a sua esperança, Jesus é a âncora do seu barco, Jesus é a âncora da sua vida, Jesus te mantém num lugar seguro, estável. Nele você pode todas as coisas, nele você tem a sua vida renovada. Mesmo enfrentando as limitações deste mundo. Então, querido, hoje, levante-se para viver o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é algo extraordinário. É algo muito poderoso. Você crê e recebe essa palavra? Amém.